Dia 31 de dezembro, 5h27 da tarde. Já era para eu ter gravado esse podcast desde manhã, porém eu estou procrastinando desde manhã e aqui estou. Mas a procrastinação vem por um motivo específico que eu já vou falar daqui a pouco. Antes de falar sobre isso, como vocês devem ter visto no título desse podcast, eu ainda não estou falando, não vou falar sobre solipsismo. Certamente, antes que alguém venha, sei lá, me xingar, tipo, ah, caralho, Thiago, vai tomar no cu, você já tá prometendo essa merda faz meses. E você falou no último podcast que o próximo podcast já ia ser sobre solipsismo e blá blá blá. Eu sei, eu sei. Eu sei. E eu sei que eu tô demorando pra caralho pra falar sobre isso. Eu também acho que eu tô demorando pra caralho pra falar sobre isso. Mas, aí, aliás, vai ficar esse barulho de fundo porque tá um calor do cacete. E aí, ou eu gravo com ventilador, ou eu não gravo, vocês já devem saber, enfim. Mas, digamos que eu tô tendo uma crise. Não é exatamente uma crise de personalidade, mas é uma crise de ideias, vamos colocar assim. Que está ajudando eu a não gravar o podcast sobre solipsismo no momento. O maior motivo, na verdade, para eu ainda não ter gravado o podcast sobre solipsismo é porque eu andei pensando muito nesse tema, em como eu gravaria, como seria o formato, as coisas que eu falaria, se eu dividiria em partes e tal. E eu cheguei à conclusão de que, basicamente, provavelmente eu vou dividir o podcast sobre solipsismo em três partes, três ou duas partes. A primeira parte vai ser falando só sobre empirismo. A segunda parte, não, que é a parte que eu não sei se vai ter ou não, porque é uma parte que eu admito que eu não tenho tantas coisas assim para falar, mas talvez eu teria um pouco para falar, então eu não sei se eu coloco ou não, ou se eu cancelo, mas de qualquer forma iria ficar um podcast meio curto essa segunda parte. Enfim, a segunda parte seria sobre transumanismo. É como o transumanismo seria uma tentativa de quebrar o solipsismo por parte daqueles que estão, que controlam, digamos assim, as tecnologias e tal. E a terceira parte seria falando sobre a possibilidade de transcendência do solipsismo, ou o que eu chamo de amor, mas não amor no sentido comum da coisa, sabe? Romance, filme, um outro sentido de amor. Inclusive, esse podcast que eu vou gravar sobre solipsismo já serviria até como introdução ao futuro PDF que eu ainda estou para fazer, que, como eu já disse, vai se chamar Do Amor. E eu já cheguei à conclusão também de que uma das partes desse Do Amor, desse meu PDF, vai se chamar Do Solipsismo, porque vai ser uma parte específica só falando sobre o solipsismo e como isso meio que seria uma barreira, um entrave ao que eu chamo de amor. E como, repetindo, a minha concepção de amor não é aquela concepção de ah, eu te amo, sexo e casar. Não é exatamente isso. Para mim, a minha concepção de amor é uma concepção que vai muito além disso. Isso, na maioria das vezes, para mim é biologia, nem é amor de fato. Mas, enfim, eu decidi não gravar o podcast ainda sobre solipsismo, porque, como eu disse, eu vou dividir esse podcast em partes. E eu não quero, tipo, ter que gravar uma parte, por exemplo, gravar uma parte numa semana, aí passa 2 semanas, grava outra parte, aí passa, sei lá, mais uma semana, grava outra parte. Eu quero, tipo, de uma vez gravar tudo. Por quê? Porque aí vai fazer com que eu não perca muito a minha linha de raciocínio. Porque se eu gravar, por exemplo, em uma semana uma parte, em outra semana outra, em outra semana outra, é muito provável que isso vai quebrar um pouco minha linha de raciocínio. Se eu gravar tudo na mesma semana, tipo, por exemplo, segunda-feira grava uma parte, quarta-feira grava outra e sexta-feira grava outra, eu acho que a linha de raciocínio vai ficar muito mais coerente do que se eu gravar assim meio separado, sabe? E tem outra coisa também. Eu, de uns tempos pra cá, eu venho tendo. Eu recentemente. Na verdade, eu já tinha. Isso já era algo que eu tinha pensado, mas uma coisa que reforçou isso é que, há uns tempos atrás, sei lá, algumas semanas atrás, eu conversei com um cara que aparentemente ele tem bastante conhecimento, assim, sobre algumas coisas, sobre filosofia, conhecimento, empirismo e etc. os caralho. E esse cara, fez uma série de críticas a um dos meus escritos. Eu não vou citar aqui quais foram as críticas dele, mas são críticas que eu acho que são muito válidas. Eu conversei um pouco com esse cara sobre assuntos de natureza mais filosófica e tal, e uma coisa que ele me disse que é algo que eu mesmo já estava pensando, e que ele ter dito isso reforçou o que eu estava pensando, é que às vezes me falta seriedade nas coisas que eu abordo, sabe? E eu próprio admito isso, principalmente, por exemplo, nos PDFs que eu já postei aí, o Manifesto e o Estoicismo e Tradicionalismo, foram PDFs, não que sejam PDFs que eu acho que estão ruins, que estão, sabe. Sei lá, se eu achasse que tivesse muito merda, eu nem teria publicado aí na internet. Mas assim, são PDFs que eu próprio admito que carecem um pouco de revisão, carecem um pouco de tempo, assim. Eu escrevi eles assim muito rápido. O manifesto eu escrevi em tipo 5 dias, e o estoicismo e tradicionalismo eu escrevi em tipo, sei lá, 5 dias também. Então foram, eu escrevi de forma muito rápida, meio que numa enchente assim de ideias. Foi um negócio assim muito rápido e não me deu tempo de muito bem de refletir se era aquilo mesmo. Eu não revisei muito bem porque eu escrevi, depois já estava de saco cheio. E para quem escreve, sabe que pelo menos para mim, para todo mundo que eu já conversei que escreve, todo mundo fala que revisar o escrito é disparada a parte mais chata, porque você tem que ler algo que você já escreveu e tem que ler com atenção ainda por cima, para achar errinho de português, achar errinho, sabe, sei lá, de lógica, de coerência gramatical, enfim, é muito chato revisar. E por esses e outros motivos, eu simplesmente eu percebi e eu realmente já estava pensando nisso antes do cara falar, que algumas coisas que eu faço, que eu produzo, não somente meus escritos, esses em formato de PDF, mas, por exemplo, alguns podcasts também que eu já fiz, são podcasts que alguns eu enxergo que faltou um amadurecimento da ideia, e isso acontece tanto no podcast quanto nos PDFs que eu já escrevi e divulguei por aí. Em alguns outros eu acho que falta um embasamento, sabe? Alguns outros faltam um pouco de mais estudo sobre as coisas. E eu sou uma pessoa que, antigamente, até um tempo atrás, eu não me preocupava muito em ter muito embasamento, sabe? Eu simplesmente especulava alguma coisa e foda-se, sabe? Quer acreditar, acredita, não quer acreditar, não acredita. Mas eu acho que eu comecei cada vez mais a valorizar o conhecimento bem embasado, o conhecimento com fontes, o conhecimento, sabe, que você demora um tempo até desenvolver ele. Eu percebi que gravar, por exemplo, nesse esquema de, sei lá, uma semana gravar uma coisa e outra semana outra e outra semana outra e, não sei, demorar um tempo, isso meio que iria justamente causar essa, ajudar a fazer com que as ideias não estivessem congruentes, estaria fazendo com que aquilo não estivesse, sabe, não estivesse tão perto do ideal, porque eu prezo muito pelo ideal. E o ideal, na minha cabeça, cada vez mais tem sido um ideal de, tipo, de embasar as coisas que eu falo, de, sabe, de não só ler um livro que fala sobre aquilo, mas, se possível, ler até os 3 livros que falam sobre o mesmo assunto, de preferência de 3 autores diferentes, sabe, que falem sobre o mesmo assunto. E, aliás, e por isso também que eu ainda não gravei o podcast sobre isso, eu preciso, porque semana passada foi semana de mudança, eu simplesmente não tive tempo para nada. Essa semana, que dia que é hoje? Hoje é dia 30. Hoje é terça-feira. Lá para quinta-feira, mais ou menos, quinta ou sexta-feira, eu vou na casa da minha namorada, eu vou passar alguns dias lá na casa dela. E aí não ia, por exemplo, mesmo que vamos supor, eu começasse a gravar hoje sobre solipsismo, não ia dar para gravar nos próximos dias, porque eu vou na casa dela e vou passar uns dias lá. Então já ia quebrar minha linha de raciocínio. E semana que vem, possivelmente, eu vou para São Paulo e possivelmente vai dia 10, eu vou estar lá no MASP, para quem quiser me encontrar lá e trocar umas ideias e tal, eu grupo lá. Mas eu ainda não tá nada confirmado, eu ainda vou confirmar para quem tiver realmente interessado. Eu confirmo lá na aba comunidade aí do canal se dia 10 vai rolar ou não. Mas o que eu posso já afirmar é que provavelmente o ponto de encontro vai ser o MASP, dia 10, tal, provavelmente à tarde. Enfim. Como eu disse, semana que vem possivelmente eu vou lá para São Paulo, vou passar uns dias lá, encontrar uns amigos e tal. E, ou seja, tanto essa semana, tanto semana passada, que foi semana de mudança, quanto essa semana, que eu vou ver minha wife alguns dias, e a gente já se viu ontem mesmo, ela estava aqui, e semana que vem, que eu vou para São Paulo, são semanas que não, eu não tô tendo muito tempo livre, sabe, para pensar e desenvolver as coisas. Então, ao invés de ficar algo que vai ficar mais fragmentado, algo que vai me dar a sensação de que isso não ficou tão bom quanto poderia ter ficado, eu tô cada vez mais tomando essa linha de raciocínio e desenvolvimento, sabe? Se você entre você fazer algo que é rápido, porém não tão embasado, entre você fazer algo que é mais demorado, mas que é melhor embasado, eu tô cada vez mais preferindo a segunda opção, sabe? Por isso mesmo que talvez daqui para frente eu demore mais a postar podcasts, eu demore mais o meu fluxo assim de postagem, que até um tempo atrás era tipo um vídeo, um podcast por semana, isso talvez diminua para, sei lá, um podcast a cada duas, três, não sei, não vou dar uma regra. Mas assim, é o que eu tô falando, eu tô cada vez mais preferindo demorar um tempo maior, mas dar um melhor e maior embasamento porque eu tô falando, do que, sabe, ficar gravando qualquer merda. Porque não que eu não reconheça que existem caras, sei lá, que gravam coisas boas por aí, caras inteligentes e tal, até tem. Mas assim, a maioria das pessoas que estão em qualquer coisa, não somente em podcast, em qualquer meio, são pessoas que não se embasam muito no conhecimento que elas tentam passar. É um conhecimento muito mais opinativo do que conhecimento em si mesmo. E eu cada vez mais eu estou desenvolvendo não a opinião, mas o ponto de vista. A opinião, pode chamar de opinião, mas para mim não é uma opinião. É algo embasado em conhecimento, de que a opinião é o mais baixo grau do conhecimento. A opinião, tipo, eu concordo, eu não concordo, é algo muito, sabe, que no meu ponto de vista não dá nem para se chamar de conhecimento, porque é algo que não tem embasamento, é algo que se baseia muito mais no ego do indivíduo do que num conhecimento verdadeiro, sabe? Porque quando algo é um fato em si, você não tem como concordar ou discordar, você admite, é um fato em si. Eu concordando ou não, é um fato em si. A partir do momento que você concorda ou discorda, sabe, de algo, você tá colocando muito do teu ego ali, ou quando você, sabe, fica num joguinho de ad hominem, ou um joguinho frequentemente de atacar o outro por causa de opinião, enfim. É uma coisa que eu tô tentando cada vez mais evitar aqui no canal e também nas minhas ideias e futuros livros ou PDFs aí que eu vou publicar, é expor opiniões, porque opinião não tem profundidade. O conhecimento em si, que é baseado em fatos empíricos, que é baseado em estudos, que é baseado em lógica, em racionalidade, vamos colocar assim de uma maneira geral, este conhecimento é em si conhecimento. Por mais que seja um conhecimento limitado, porque o empirismo tem suas limitações, blá blá blá blá blá, é um conhecimento muito mais, no meu ponto de vista, válido do que esse conhecimento do tipo, ah, eu concordo, eu não concordo. Ah, eu concordo porque ele é feio. Ou sei lá, eu concordo porque, ai, se não for assim, então nenhum de nós tem importância. E se for um fato absoluto de que nenhum de nós tem importância? Enfim, só tô dando um exemplo. Não tô aqui, não sou neles. Vai tomar coisa. Enfim. Enfim, é isso aí. Então, por isso ainda não gravei. Vai ficar pro ano que vem. Vai ficar provavelmente para depois da viagem que eu fazer para São Paulo. Depois, talvez eu tenha um tempo livre, sei lá, uns 5 dias livres aí, que talvez nesses 5 dias dê para gravar. E o PDF, o do amor, como tá sendo algo que. Outra coisa também, eu percebi que para você produzir um conhecimento bem embasado, em um conhecimento que seja digno da palavra conhecimento, você tem que criar um método, na maioria das vezes. O que que eu quero dizer com um método? Você tem que estabelecer um objetivo, um começo, um meio e um fim. Você tem que estabelecer uma linha de raciocínio. Você não pode simplesmente jogar as coisas ao vento e torcer para que no fim dessas coisas, sabe, formem uma ideia ordenada, sabe? Eu tô cada vez mais tentando desenvolver um método filosófico para tudo. Tudo que eu penso, eu tô tentando desenvolver uma linha de raciocínio clara, sabe? Às vezes até de escrever num papel, tipo, por exemplo, ideia X, começo da ideia X, aí tópicos do começo da ideia X, meio. Aí tópicos do meio da ideia X. Fim, tópicos do meio do fim da ideia X. E, se possível, também embasar uma coisa, inclusive, que eu nunca antes eu tinha feito e que agora, para eu estar mudando essa minha cabeça, eu estou agora me atentando mais a isso e pensando nisso, por exemplo. Para o meu PDF, o do amor, eu estou inclusive pensando. Não, não é um livro que eu particularmente me interesse, porque é um livro evolucionista, materialista. Enfim, Charles Darwin e a Origem das Espécies. Nem preciso falar que é simplesmente o livro pai, entre aspas, de toda a teoria evolucionista. É um livro que eu estou pensando em comprar, não sei se exatamente agora, mas talvez daqui a um tempinho, porque é um livro que me serviria de embasamento, não de embasamento, mas assim, me ajudaria a entender um pouco melhor o mindset materialista. Sabe, eu já tenho uma boa base de conhecimento do sujeito materialista, ateísta, seja lá como vocês quiserem chamar, porque eu já li pra caralho Freud, eu já li pra caralho Nietzsche. Mas assim, por exemplo, Darwin, escritores de mais, pesquisadores, escritores de teor mais biológico, eu não tenho muito conhecimento. E aí, pela primeira vez, desde que eu comecei a escrever, desde que eu comecei a realmente me dedicar a isso, eu tô pensando em comprar um livro... comprar, assim, para estudar um livro, para estudar uma ideia, para melhor me embasar quando eu for fazer referência a essa ideia, que é uma coisa que nunca antes eu tinha feito, sabe? Enfim, eu acho que para tudo na vida, a gente, não tudo, porque tem coisa que não dá para você colocar um método. Você não vai colocar, por exemplo, um método na hora do sexo, tipo... Ah, primeiro eu começo beijando ela lentamente, passo 2 minutos beijando ela lentamente, depois eu começo a enfiar minha língua na língua dela e passo 5 minutos com a minha língua na língua dela, depois eu começo a passar a mão na... Tipo, não, tem coisas que não dá para ser assim, robótico ou metódico, vamos colocar assim, coisas mais humanas não dá para ser metódico 100%, sabe, de ter um método. Mas para a área das ideias, para a área das teorias, eu enxergo cada vez como mais vital você ter um método. Então eu estou tentando aplicar isso, inclusive aqui nesse canal. Então por isso também que agora eu poste menos, mas como eu disse, talvez agora meus vídeos vão sair mais bem embasados, porque eu tô, como eu disse, eu tô cada vez mais tendo essa preocupação de pensar se o que eu penso, o que eu estou levando ao mundo, tem realmente alguma lógica ou não. Se a teoria é ou não uma teoria forte, se é uma teoria que com, tipo, que com 2 argumentos você já destrói a teoria. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo para qualquer pessoa que está seguindo aí o rumo do pensamento, o rumo do autoconhecimento, a puta que pariu, que é algo que eu até poderia falar em um podcast, mas é algo bem simples, na real. É tipo, é você sempre, quando você pensar em qualquer coisa, você ter... o contra-eu. É, por exemplo, você pensar em X e aí você, você sair um momento de você quando você está pensando em X e ser o contra-X. Ou seja, você imaginar na sua cabeça um sujeito que vai tentar derrubar a tua ideia. Então você dá os argumentos X e aí na tua cabeça você imagina um sujeito que vai dar um monte de argumentos que vão contra o X. E aí você, com isso, você ajuda a ver se a tua ideia... ela tem uma base ou não, se a tua ideia é boa ou não, se a tua ideia é lógica ou não, se ela é forte ou não, se ela é racional ou não, enfim. É uma coisa que eu faço, na verdade, desde que eu sou criança, na verdade. Eu me lembro de eu fazer isso, de eu sempre pensar algo e logo depois pensar, mas será que isso, por exemplo, o céu é azul, mas será que o céu é azul porque você tem um defeito... Na sua visão e por isso você enxerga azul e na verdade o céu não é azul? Ou será que você enxerga o céu azul porque isso daí é resultado de um, não sei, é um papel de parede gigante que existe no céu e quando você olha para o céu você não está olhando o céu, você está vendo um papel de parede que existe e que é mudado todo dia por sei lá quem? Enfim, estou falando aqui umas loucuras, obviamente. Mas enfim, o que eu quero falar é, sempre que você vai formular uma ideia e você quer tornar a tua ideia mais palpável, mais, não é irrefutável, mas mais forte a sua ideia em termos de argumentação, em termos de possível refutação, você deve pensar também na ideia e na contra-ideia, em alguém na tua cabeça que vai a todo momento contra e que fica jogando argumentos contra a tua ideia, sabe? Também é uma coisa interessante aí que eu sugiro. Eu não sei por que eu comecei a falar disso. Isso daqui é um podcast que eu tô completamente assim, sem tema e só jogando coisas no ar. E enfim, uma coisa importante que eu preciso... Não é que eu preciso, mas sei lá, só quero comentar aqui, foda-se. Eu tô passando atualmente, não é exatamente por uma crise de personalidade, não é exatamente isso, porque eu sei qual é a minha personalidade, eu sei quem eu sou, então eu já tenho uma idade, um certo nível de autoconhecimento. Não é exatamente uma crise de personalidade, mas sim uma crise de ideias. Vamos colocar assim, eu tô passando por um período de crise de ideias porque... eu não sei, eu acho que esse momento que eu tô passando é extremamente importante, sabe? Porque eu enxergo que muitas pessoas, inclusive as pessoas das ideias, as pessoas dos pensamentos, eles passam a vida inteira sem ter esse momento que eu tô tendo, que é o momento em que eu tô pensando, cara, as ideias que eu tenho, essas ideias são realmente minhas ou essas ideias são dos caras que eu leio? As coisas que eu penso, eu chego, as coisas que eu penso, eu tô pensando nessas coisas porque eu realmente quero pensar nessas coisas, porque essas coisas realmente me preocupam, ou só porque eu tô lendo um monte de cara que falam sobre essas coisas? As conclusões que eu chego são conclusões minhas ou são conclusões de outras pessoas? Eu tô tendo agora meio que uma crise, sabe, de ideias, que isso também tem me influenciado a demorar mais a pensar as coisas e gravar coisas, sabe? Porque cada vez mais eu tenho pensado assim nas coisas e eu tô percebendo que uma gigantesca parte das minhas ideias, quase todas, na verdade, não são ideias minhas. São ideias que eu peguei de outras pessoas que, tudo bem, podem até ser que façam sentido pra mim. Platão, por exemplo. Platão faz sentido pra caralho pra mim. Desde o primeiro momento que eu tive contato com Platão, eu me identifiquei pra caralho. Eu falei, caralho, ele tem um ponto de razão. É isso, sabe? É isso. Mas aí eu comecei a pensar, cara, será que isso daí, isso sou eu mesmo? Será que eu também acho isso? Ou será que eu só acho isso porque o meu ego se identifica com isso? Ou porque simplesmente isso daqui era o que eu queria ouvir, mas não tinha ninguém para referenciar, para usar, sabe, de desculpa ou de justificação para aquilo que eu embrionariamente pensava, sabe? Eu realmente concordo em tudo com Platão? Ou eu só gosto de Platão porque o meu ego tem muito, sabe? O meu ego se identifica com Platão. Eu realmente acho isso... Enfim, eu não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. Mas resumindo, eu tô passando por uma crise de não saber se as minhas ideias são ideias minhas ou se são ideias de outras pessoas. Eu sei que, como eu disse, eu admito que... Sinceramente, eu acho que uns 90% das ideias que eu tenho, 90% das coisas que eu penso... são ou de outras pessoas, ou inspirado de outras pessoas, são, sei lá, vindo de Nietzsche, de Schopenhauer, não que eu concorde com Nietzsche, mas Nietzsche está no meu imaginário, no meu conhecimento acervo aí, de conhecimento cultural, enfim, Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Byung-Chul Han, Dostoiévski, Camus, enfim, uma cacetada de cara aí que eu já li, e cada um deles me influenciou de uma forma diferente, cada um deles se encontra em mim de uma forma diferente. O grande problema, e eu não vejo problema algum em, por exemplo, você ler uma cacetada de livro, uma cacetada de autores, e saber pegar um pouco de cada autor, sabe, um pouco de cada autor que você acha que é aplicável à realidade, eu não vejo problema nisso. O problema, pra mim, isso é um problema, eu acho que só para a minha classe de pessoas, que são pessoas que não somente falam sobre ideias, mas pessoas também que querem produzir a própria noção da ideia, a pessoa que quer produzir o próprio método sobre o mundo, a própria visão sobre o mundo. O problema é que quando pessoas como eu só têm isso, sabe? Tudo que elas falam é simplesmente uma repetição do que outros já falaram. E não que, sei lá, Kant estava errado. Não que, não sei, Camus estava errado, não que Platão estava errado, eu não quero refutar ninguém, mas eu só fico me perguntando, eu estou começando agora a fortemente me perguntar, cara, mas isso daqui, eu que penso isso, eu só li aquele livro, eu peguei aquilo e aquilo ali virou o que eu acho, mas não o que eu acho de fato, sabe? Enfim, eu estou com essa preocupação agora de desenvolver ideias que sejam de fato minhas e não de outras pessoas, não de outros filósofos. Porque se for para só ficar repetindo o que outras pessoas já falaram há 50 mil anos atrás, eu viro professor. Não que eu não queira ser professor, eu quero ser professor de filosofia, mas eu não quero ser só isso, essa não é a minha meta. Eu quero ser um pensador mais completo, eu quero escrever. Eu gosto de escrever, eu quero escrever livros, eu quero ideias, eu quero dar a minha visão de mundo. E se eu quero dar a minha visão de mundo autêntica, eu tenho que, de certa forma, me livrar um pouco do pensamento dos outros pensadores. Não me livrar completamente. Óbvio que você sempre vai ter as suas influências. Mas o negócio é, como eu disse, é você ter as suas influências, que, como eu disse, são influências. Outra coisa, por exemplo, você... escrever, você admira Nietzsche, e aí você escreve um livro gigante, querendo refutar Deus e atacando os cristãos, e escreve no final algo do tipo, Deus faleceu. Tipo, que já é a mesma coisa que Nietzsche falou há 200 anos atrás, Deus está morto, só que você escreve Deus faleceu, para dar uma impressão de que, sabe, para você mesmo e ou para os outros, de que você está escrevendo algo diferente. Sabe, enfim, eu quero agora tentar começar a desenvolver mais as minhas ideias, ao invés de, sabe, de só ficar repetindo o que outros pensadores já falaram. Eu acho que aqui nesse canal, o espaço desse canal que eu tenho é um espaço mais para repetição de ideias. Porque eu não acho que YouTube, esse conhecimento que é passado assim, de eu falando e vocês ouvindo, é um conhecimento verdadeiro. Eu não enxergo isso daqui como um conhecimento de fato. Para mim, conhecimento de fato é o cara que para tudo que ele tá fazendo, pega um livro, enfia o livro na cara, até bati com a mão aqui na minha cabeça, enfia um livro na cara dele e se concentra só naquilo. Isso, para mim, é você passar conhecimento. Isso é você passar informação. Então, eu não vou aqui nesse canal, tipo, sabe, tentar falar das minhas ideias mais originais, porque, como eu disse, eu não acho que isso daqui é o melhor lugar. Mas principalmente nos meus futuros escritos, até PDFs, eu vou tentar botar mais de mim, ao invés de colocar mais das minhas influências. Sabe, por exemplo, esse escrito do amor, ele é... quando eu concebi a ideia dele, ela era inegavelmente fundada em 90% da ideia, uns 80% da ideia do meu futuro escrito do amor veio de um só livro do Kierkegaard, chamado As Obras do Amor, que foi um livro que eu li esse ano e que me influenciou profundamente, que foi, eu diria que provavelmente o melhor livro que eu li esse ano. Não porque melhor livro, mas assim, o livro que mais assim me mudou, vamos colocar assim, que mais, sabe, passou algo pra mim, As Obras do Amor do Kierkegaard. E o Do Amor iria ser basicamente, não que uma cópia do As Obras do Amor, mas 80% da minha ideia do Amor, e se você leu As Obras do Amor e lesse também o Do Amor, 80% ia estar lá, sabe, do Amor, ia estar só repetindo ideias. Eu não quero mais isso, eu não quero, não que não seja um bom livro, é um ótimo livro. Mas eu quero, como eu disse, eu quero desenvolver as minhas próprias ideias. E eu acho que esse momento que eu tô passando é um momento importantíssimo, sabe? Porque eu acho que uma cacetada de filósofos, não somente filósofos tidos como medíocres, mas até filósofos conhecidos, que o pessoal de faculdade estuda, são filósofos que, tipo, que só reproduzem ideias, que só repetem discursos. Eles até podem mudar uma palavra aqui e ali, um conceitozinho aqui e ali, mas a ideia final é quase a mesma, sabe? Repete, repete, todo mundo repetindo o que está todo mundo falando, sabe? Eu não quero ficar nisso, eu quero desenvolver minhas próprias ideias. Enfim, eu acho que para qualquer um, não somente para o campo, sei lá, da escrita, mas, por exemplo, se você desenha, por exemplo, você desenha e você tem os desenhistas aí, os pintores que você, porra, você acha do caralho. Eu também acho que é importante você passar por esse momento de, sabe, de que você começa copiando eles e aí em determinado momento você para e fala, pera, mas eu vou continuar só copiando eles ou eu vou começar a desenvolver o meu próprio estilo? Eu acho que é um momento importante porque... aí você desenvolve aquilo que é realmente seu e você não vira só mais uma cópia, sabe? O mundo tá cheio de cópias em todos os sentidos possíveis. Enfim, eu tô passando por esse momento aí de crise, não de crise de identidade, mas crise de ideias. E eu quero desenvolver algo meu E esse lance de, como eu tava falando, de desenvolver um método, vem bem a calhar com isso. E sabe o que eu descobri? Quando eu comecei a pensar que eu devo me livrar das ideias dos outros e começar a desenvolver minhas próprias ideias, sabe o que eu percebi? Que é difícil pra caralho desenvolver as suas próprias ideias. É difícil pra caralho. É difícil pra caralho. Por isso que agora eu posso dizer que, assim, eu admiro os filósofos que, por mais que eu, sei lá, eu concorde ou eu discorde, ou eu acho que tem algum erro, ou não sei, independente de qual seja a minha opinião. Opinião é igual a merda. A partir de agora eu vou sempre falar isso. Opinião é igual a merda, porque é merda. Tipo, todos os caras que desenvolveram o sistema filosófico, independente do que eu acho sobre o sistema filosófico, agora eu tô começando cada vez mais a admirar esses caras. Sejam eles Kant, seja ele Hegel, seja ele Sartre, seja ele Heidegger, seja ele Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, uma puta que pariu. Todo mundo que desenvolveu um sistema filosófico próprio, depois de eu estar, agora que eu tô passando por esse período de ter que desenvolver algo próprio meu e tá me deparando que, caralho, é muito difícil, eu tô realmente mais admirando os filósofos mais raízes, sabe? Os filósofos que mudaram a filosofia. Porque, cara, imagina alguém que, sei lá, vamos supor, não sei, Platão, no templo dele, não que não existissem pensadores pré-Platão, existiram Anaximandro, Parmênides, Eurípides. Eurípides não foi pensador, mas foi do teatro. Enfim, e por aí vai. Heráclito, a puta que pariu. Não que não existiram pensadores antes de Platão, não que ele não tenha sido influenciado por esses pensadores também, mas o pensamento de Platão é um pensamento muito próprio. Ele desenvolveu aquilo. Como eu disse, óbvio que ele tem as influências dele, mas ele desenvolveu um sistema do caralho. Você lê a República de Platão, porra, tem um sistema gigantesco na República de Platão. Você lê, sei lá, o Banquete também do Platão, em que ele descreve o Eros e dá uma descrição mais detalhada do amor, algo até um pouco pederasta. Muita gente enxerga pederastia no Banquete de Platão, independente de ser certo ou errado, independente do que eu acho ou não acho. Mas, porra, ele desenvolveu um sistema filosófico dele, próprio, independente de se é bem embasado ou não. Ele desenvolveu. E ainda hoje ele influencia a gente pra caralho. Platão é um dos pensadores mais importantes aí que já existiram. Platão, Kant, Hegel, a puta que pariu. Enfim, agora que eu tô me deparando com essa dificuldade, sabe, de desenvolver algo próprio, eu tô, caralho, todo mundo que cria, independente de se é de esquerda, direita, foda-se. Se você desenvolve que é algo seu, que é algo próprio, independente, no campo da escrita, no campo da pintura, no campo da escultura, da merda que for, se você desenvolve algo que é seu, uma característica própria sua, um meio de expressão que é próprio seu, sabe, que você olha para aquilo e você consegue identificar, cara, esse cara aqui é, sei lá, Schopenhauer, porque o jeito que ele escreve, eu não preciso nem ver o autor, mas é Schopenhauer aqui. Todo mundo que faz isso, cara, eu admiro, porque é muito difícil, agora que eu tô tentando criar um sistema, um método filosófico para esse meu novo PDF, o do amor, para justificar a concepção que eu tenho sobre o amor, justificar de uma maneira lógica, de uma maneira racional, empírica, para as concepções que eu tenho sobre o do amor, que eu não vou falar aqui porque eu teria que me estender mais. Agora que eu tô tendo que criar um método para esse, desenvolver um sistema meu, um sistema próprio, eu tô vendo que, caralho, é muito foda. Você desenvolver um sistema bem embasado, um sistema que não vai chegar qualquer Zé bosta, dar um tapinha no teu sistema e teu sistema desabar inteiro, sabe? É complicado pra caralho, é foda pra caralho. Então, sei lá, se você aí que tá me ouvindo, você desenvolveu algo que é teu, algo que, tipo, pô, meus parabéns, cara, você é foda. Porque é muito foda, cara, é muito foda. Enfim. É isso. E, caralho, eu deixei aqui o meu canal aberto, eu não sei porquê. Inclusive, me deu agora uma leve vontade de ler e-mails, porque, na verdade, eu tenho, tipo... Na verdade, eu só tenho um e-mail pra ler. Então, sei lá, o que mais que eu posso falar aqui? Enfim, então é isso aí. Se eu demorar mais a postar, eu tô aqui aberto. Sei lá, nos últimos tempos, nos últimos meses, muitas pessoas chegaram até mim. Eu não sei como, não sei se tem algum vídeo, algum podcast meu que tá atraindo as pessoas. Não sei se é alguma tag que tá atraindo. Sei lá, mas muitas pessoas chegaram até mim nos últimos tempos. Algumas pessoas de cunho mais intelectual, intelectualizado, vamos dizer. E eu devo dizer que eu estou ficando feliz, contente com isso, sabe? Porque eu não vejo... É que assim, até um tempo atrás, eu ainda me incluía nos chamados aí esgotosfera e eu falava sobre coisas assim mais casuais. Não que eu não fale, agora mesmo eu estou tratando sobre alguns assuntos que não são assim, ó, filosóficos pra caralho. Mas assim, até um tempo atrás meu canal era algo mais casual, era algo mais dedicado a falar de mim mesmo, da minha vida. E a maioria dos podcasts aí da esgotosfera, das porra aí de podcasts que tem por aí, são meio que dedicados a falar tanto sobre opiniões, que como eu disse, eu não quero pra mim, quanto a falar sobre a minha vida, o que, que eu faço, a minha história, sei lá o quê. E eu não vejo mais importância alguma nisso. Eu não vejo por que falar da minha vida. Eu não vejo por que. O porquê, sabe, qualquer pessoa vai querer saber da minha vida. Tanto faz, sabe? E aí, nessa época que eu ainda falava muito da minha vida e dos meus problemas e tal, chegava um pessoal mais que era o pessoal que se identificava comigo em termos de problemas de vida, fase de vida, sei lá, um pessoal mais triste. Mas era um pessoal que eu próprio enxergava que não era um pessoal muito argumentativo, muito filosófico. Era um pessoal que era tipo, ai, porque a vida não tem sentido, ai, porque ai, eu não tive bons pais e a minha vida é uma bosta, e ai, eu não tenho autoestima, e ai, eu não consigo falar com mulheres. Não que não sejam problemas, mas sabe, é coisa que tipo todo mundo tem que lidar, não tem o que fazer, sabe, não tem o que fazer. Você, como eu tava falando, você constrói um método para resolver o teu problema, tipo, ah, por exemplo, eu sou feio, nenhuma mulher quer. Tá, o que, que eu vou fazer? Vou fazer... vou fazer academia pra ficar com um corpo melhor, porque de repente eu sou gordo, então com um corpinho melhor eu vou talvez atrair mais mulher. 2, eu vou ser um cara que vai desenvolver a virtude, vou ler mais, eu vou buscar mais o conhecimento, eu vou, sabe, parar de buscar mulher lixo, vou fazer isso também pra, quem sabe, atrair mais mulher mais da hora. 3, eu vou parar de correr atrás de mina que posta, sei lá, foto seminua na internet, vou parar com que meu pau seja meu chefe, vou colocar minha cabeça em cima do meu pau, acima do meu pau. Enfim, eu acho que era um pessoal que basicamente não tinha métodos sobre nada, não tinha, completamente perdido e zero pensamentos. Não que haja um problema, se você tá ouvindo aí, sei lá, tá se sentindo ofendido porque você se identificou com o que eu tô falando, não que tenha problema em você ser assim, estar assim, eu prefiro dizer. Porque eu mesmo até, sei lá, uns 2 anos atrás, eu ainda tava nessa, uns 2, 3 anos atrás. Mas assim, cara, é o que eu tô falando, já vem fazendo algum tempinho, cara. Uma coisa é você estar nisso, outra coisa é você ser isso, passar meses, anos e você continuar nessa. Sabe? E agora eu tô percebendo, e antigamente eu atraía muita gente que tava nesse ritmo de tipo, ah, eu não sei o que fazer, e tipo, a pessoa já tá há anos nisso, sabe? Não sai disso, e eu fico, porra, cara, pelo amor de Deus, velho, porra, faz alguma coisa, caralho, ou te mata ou faz alguma coisa. Agora eu tenho atraído um pessoal de cunho mais filosófico, eu enxergo um pessoal realmente que tá mais comprometido com ideias do que com opiniões, isso me deixa muito feliz, sabe? Então... não sei, eu quero pra 2020 intensificar isso. Ainda mais também que agora eu vou começar a faculdade de filosofia. Então eu acho que com a faculdade de filosofia eu vou ter mais ideias na minha cabeça, vou ter mais autores aí pra citar, pensadores e tal. Então talvez isso dê uma engrenada também no tipo de conteúdo, eu trago um pouco mais de conteúdo pra vocês e... enfim... nossa, falei pra caralho, vai tomar no cu. Eu falei pra caralho e no fim das coisas nem sei em qual conclusão eu cheguei. Se é que eu cheguei em alguma conclusão. Mas enfim, é isso. Eu desejo pra todo mundo aí que tá ouvindo um feliz um 2020 aí do caralho. Eu vou postar esse podcast, sei lá, umas 9, 10 horas da noite. Então, não sei, se você não tiver nada pra fazer na beirada, tá aí um acompanhante. Inclusive, eu tava até pensando em fazer uma live, sei lá. às 23 horas fazer uma live. Porém, eu já tô gravando esse podcast, eu já tô ficando cansado já, eu não consigo falar durante muito tempo. A live é algo que me cansa pra caralho. E também eu queria falar sobre essas coisas que eu acabei de falar pra vocês aqui na live. Quer dizer, aqui no podcast. Eu não iria conseguir falar essas coisas na live. Porque eu ia, sei lá, tentar ao mesmo tempo falar o que eu tô falando e ver os comentários pra ver o que o pessoal tá falando e tal. Então não ia dar certo, basicamente. Então a ideia da live até era uma ideia boa pra, sabe, pra entrar em contato com o pessoal que, assim como eu, não vai fazer porra nenhuma na virada. Inclusive eu pensei até em ir pra São Paulo, passar a virada na São Paulo. Mas se eu fosse passar a virada na São Paulo, certeza que ia dar em alguma degeneração. Certeza que ia acabar indo pra Augusta, bebendo pra caralho, droga, enfim, isso é outra coisa que também eu não quero pro ano que vem. E também pro dia 10, aí, se for rolar o encontro mesmo, sei lá. Quem quiser ir lá pra, sei lá, usar droga, vai lá e usa. Mas assim, não é meu foco, eu não vou. Se você for usar droga, você vai sozinho. Se for, sei lá, no puteiro, também vai sozinho. Enfim, mas nada contra quem usa droga, vai no puteiro, ó, puta que pariu. Cada um faz o que quiser e você que se foda. Caralho, eu tô muito acelerado hoje. Enfim, é isso aí, eu não tenho mais nada pra falar. E já que eu não tenho mais nada pra falar, ao invés de já encerrar por aqui, vou tentar fazer essa merda dar uma hora de duração e vou ler o e-mail. Eu só tenho um e-mail pra ler, mas é um e-mail bem consideravelmente grande. Então demore, talvez demore, sei lá, uns 15, 20 minutos. Tá com 40 minutos agora. Enfim, vamos lá. Essa porra, que se foda essa merda, caralho, filho da puta. Peço perdão se o e-mail for muito longo ou repetitivo. Ponto. KKKKK. Ah, e como eu disse antes de continuar o e-mail do cara, como eu disse, assim que tiver, que eu tiver um tempo livre, eu prometo que vai vir um podcast sobre solipsismo. Ou podcast não, os podcasts sobre solipsismo. Assim que eu tiver um tempo livre. Mas como eu disse, não vai ser nem essa semana e nem semana que vem. Talvez na outra. Enfim. Vamos lá. Recentemente ouvi o teu podcast sobre mulheres. Nossa, esse podcast já é um pouquinho antigo. Eu teria que atualizar ele, mas prefiro não. Enfim. E presumi que talvez tenha algum bom conselho ou crítica para me dar, dado uma certa similaridade entre os casos. Tenho 19 anos e nenhuma experiência sexual em uma vida amorosa quase ausente. Eu aí com 19 anos. Porém, diferente de como foi contigo, não me tornei alguém focado em faculdade e estudo. Muito pelo contrário, fiquei totalmente disperso quanto à vida desde um evento aos meus 16 anos. Devo mencionar que sempre fui introspectivo desde a infância e ao entrar no colégio, sofri bullying de garotos mais velhos e humilhação por parte de garotas por um período. Com minha timidez intensificada após tais eventos, tardei até os 16 anos para ter alguma presença feminina na minha vida. Só tive amigos homens e antissociais, ao qual se refere esse evento decisivo que mencionei. Thaís, caso li um podcast hipotético, não se preocupe em falar o nome dela, já falei mesmo. Era uma garota que, além de atender em podcast hipotético, mas eu sempre... Ah, sei lá. Enfim, vou continuar. Era uma garota que, além de atender as minhas preferências quanto à estética, era conhecida por ser simpática, calorosa e humilde com as pessoas. Nos tornamos amigos muito, muito próximos em pouco tempo. Minha intelectualidade na época era algo que a fascinava e basicamente tudo que ela tinha me fascinava também. Ou aquele cuzão dela, com todo respeito. Me apaixonei após uma série de reações estranhas, da parte dela quanto às minhas investidas, acabamos ficando juntos. Porém, durou pouco tempo e Thaís terminou comigo, alegando que não gostava de mim realmente como algo além de um amigo. Respondi com a agressividade que correspondia o nível de tristeza que aquelas palavras me trouxeram, muito alto, e basicamente cortei laços para sempre com ela. A partir disso, nunca mais foi o mesmo. Foi como se tivesse desistido de arranjar um amor algum dia, o que sempre desejei fortemente desde a pré-adolescência. E tivesse desistido de quem eu era também. Fui de um garoto que recitava Nietzsche e Voltaire nas aulas a um niilista viciado em pornografia e Battlefield. Parei de ler e desisti da minha futura carreira de professor de filosofia e escritor. Caralho, cara, só por causa de uma mina... Puta, enfim, continuando. Na época, não entendi que aquilo não era só sobre Thaís, mas sim sobre nunca parecer ser o suficiente para os outros. Aí tá o buraco mais embaixo, mas continuando. como se o processo natural de se, entre aspas, tornar um homem fosse algo atrofiado para mim, onde tudo que pudesse oferecer ao mundo, e principalmente a mulheres, fosse negado cedo ou tarde. Isso perdurou até o dia de hoje. Nunca estive tão gordo, me encontro desempregado e sem perspectiva de vida, fora meus rascunhos avulsos de um pseudo-romance. Minha autoestima é inconstante, assim como meu humor. Cheguei a frequentar terapia algumas vezes, mas tudo era pouco conclusivo. Assim como minha recente tentativa de conversar com Thaís sobre os eventos do passado. Percebo em mim hoje uma grande ansiedade perante a crescer. Tenho medo de procurar um emprego, criar expectativa com faculdade, ter uma vida amorosa ou sexo, já tive boas oportunidades que neguei, de abraçar essa ideia de escrever seriamente, até pouco tempo atrás tinha receio de sair na rua sendo visto pelos outros. E até hoje eu tenho um pouco ainda, sendo agressivamente só de interagir com a caixa do supermercado. Suando agressivamente só de interagir com a caixa do supermercado. Meus amigos estão mais distantes de mim do que nunca e meus pais também não me ajudam. Minha mãe não sabe muito sobre como me sinto com essas coisas ou apenas finge que está tudo normal, pois eu mesmo me recuso a passar a vergonha de me abrir sobre isso. Assim como meu pai parece alheio a tudo. E em parte, isso é culpa dele por nunca ter tomado a frente do cargo de figura de mentor que a natureza lhe conferiu. Meu pai também. Mas enfim. Me resta um, entre aspas, se vira da parte de todos e um grande medo quanto a fazer isso da minha parte. Eu já tentei falar com Thaís para ver se me resolvo com o passado, me abrir em sites para desabafos, ver filmes motivacionais e até retornar em algumas palestras filosóficas, tudo com o objetivo de gerar alguma catarse, mas nada realmente parece me motivar a enfrentar um mundo novo. Tento agir normalmente diante disso, como se não sentisse nada de errado, pois creio não haver um caminho que alguém ao meu redor possa me oferecer. Procuro caminho em qualquer direção, só para sair do lugar agora e quem sabe arranjar uma namorada de novo. Sim, ainda se trata muito disso. Não apenas pelo desejo de fazer sexo, mas também de fazer parte de algo e ter alguém fazendo parte de mim. Reconheço a superficialidade que é pautar a vida em relacionamentos apenas, mas creio que no meu caso isso parte de algo e ter alguém... Não, creio que no meu caso isso é sobre uma necessidade básica humana que nunca se desenvolveu e por isso afetou todas as outras em efeito dominó. Se houver alguma crítica, e que seja sem filtro, se minha situação é patética, que seja tratada assim, sugestão ou até recomendação de livro que possa me ajudar com isso, eu agradeço. Por algum motivo, após gastar um bom tempo escutando seu podcast, tu me causa um certo conforto quanto compartilhar isso contigo. E aí terminou o e-mail. Me sinto lisonjeado. Lisonjeado. Que palavra lisonjeante. Nem existe lisonjeante. Enfim. Tá. Vamos por partes. Eu acho que o teu principal problema, como você mesmo apontou, é sobre esse lance de você se enxergar como alguém incompleto. Ou alguém que não está à altura, sabe? Alguém que não merece. Talvez seria o seu principal problema, como você mesmo disse, foi o que mais te causou assim, esse sentimento que você tem hoje em dia, esse sentimento de não saber o que fazer perante a vida. Cara, eu só posso te falar uma coisa, duas coisas talvez, não sei, eu vou falando as coisas, mas primeira coisa, você tem 19 anos, cara. Com 19 anos, nenhum homem é um homem completo aos 19 anos, ainda mais nos dias de hoje, tipo... Infelizmente ou não, a gente está vivendo num século, numa idade em que eu diria que não somente homens, eu diria que até as mulheres, eu diria que todo mundo, na real, meio que está virando adulto mais tarde do que antigamente, sabe? Se antigamente com 20 anos, sei lá, há uns 50 anos atrás, vamos colocar assim, há uns 50 anos atrás, com 20 anos, o sujeito já era adulto, já tinha uma mentalidade mais adulta, óbvio que existem as exceções, mas enfim, via de regra geral. Se há 50 anos atrás, com 20 anos, o sujeito já tinha uma mentalidade adulta, hoje em dia, eu diria que dos 25 para frente. Eu mesmo, para ser bem sincero, esse foi o primeiro... Como eu disse no último podcast, em que eu falei bastante sobre minha relação com meu pai e tal. Enfim, esse ano, 2019, agora que eu tenho 26 anos, esse foi o primeiro ano, aos 26 anos só, não foi aos 20 anos, que era como antigamente, mas só agora, aos 26 anos... que eu olhei pra minha vida e eu falei, cara, agora eu me enxergo como adulto, agora eu enxergo que eu tenho uma cabeça de adulto, atitude de adulto, e eu enxergo que tudo que eu fizer, eu que tenho que lidar com isso, eu sozinho, e eu que tenho que assumir a responsabilidade. Ou seja, só agora, com 26 anos, que eu não vou dizer que eu me tornei, sei lá, 100% adulto, adulto de fato, porque eu não, eu acho que eu precisaria de opiniões de terceiros para poder afirmar isso, porque eu, a minha opinião sozinha sobre isso ficaria algo muito arbitrário, sabe? Mas enfim, eu enxergo que eu me tornei um adulto de fato, só me tornei um adulto de fato agora aos 26 anos. Com 19 anos, se nem antigamente com 19 anos os homens ainda não eram homens completos, hoje em dia pior ainda. Então, primeiro lugar, cara, tu ainda és novo, então, tipo, não fica pensando, tipo, ah, eu tenho 19 anos e não tenho rumo na vida, não sou homem o suficiente, não faço ainda nada, não sei o que fazer da vida. Cara, quase todo mundo, pra ser bem sincero, não somente homens, mas até mulheres também, quase todo mundo hoje em dia com 19 anos tá perdido na vida, sabe? Não sabe o que fazer da faculdade, não sabe se arranja um emprego, ou se faz uma faculdade, ou se segue vagabundo, ou se vai morar na rua, ou se mata. Enfim, cara, 19 anos, cara, não fique se cobrando tanto com relação à maturidade, ser homem, porque você tem 19 anos, cara. Você ainda tem muita coisa pra viver. Então, primeira coisa que eu tenho pra te falar. Segunda coisa, cara, sobre o lance da mina. Cara, relacionamento é assim, cara, não tem... Você às vezes pode achar que, tipo, aquela mina, você pode... Isso já aconteceu comigo, inclusive. Já teve minas, uma ou duas minas, que eu conheci essas minas... E assim, foi um negócio de assim, eu conheci ela, de, literalmente, eu vi elas, e assim que eu vi elas, e tive um curto contato com elas, eu pensei, cara, essa mina é essa, sabe? É essa mina, é essa, essa. E aí passou um tempo, eu já tava na minha cabeça, não, esse é o amor da minha vida, sabe? Essa coisa meio de beta, não quero entrar aqui nesse assunto de beta ou alfa, mas assim... Esse negócio assim de tipo, de tu conheceres uma mina e tu falar, porra, essa mina, é essa, sabe? Cara, desculpa te falar isso, mas isso, não que não existe isso. Mas assim, cara, em 99% das vezes você tá errado. Ainda mais quando você é novo, cara. Por quê? Porque quando você é novo, você não tem um bom nível de conhecimento sobre si mesmo. Tipo, você se autoconhecer, você saber do que você gosta e do que você não gosta, requer experiências. Experiências requer tempo. Ou seja, com 19 anos, não que você não tenha vivido nada ainda, mas tu ainda não tá, tu ainda tá no início da tua vida. Eu duvido que você já saiba com firmeza o que, que você já gosta e o que, que você não gosta, sabe? Eu duvido. Duvido pra caralho. Então, assim, cara, esse lance de você conhecer alguém, principalmente quando você é novo, conhecer alguém e falar, esse é o amor da minha vida, é essa pessoa, e se não der certo, não vai dar mais certo com ninguém. Cara, só 8 bilhões de pessoas no mundo. Existem 8 bilhões, ou quase isso, bilhões de pessoas no mundo. Tu realmente achas que só aquela pessoa é compatível contigo? Eu não tô querendo aqui falar que, tipo, cair no paradoxo do materialista de, tipo, ah, qualquer buraco serve. Não, não é isso que eu tô falando. Eu só tô dizendo que, cara, vamos supor, você é introspectivo, você próprio falou. Você acha que não existe por aí mulheres que também são introspectivas? Existe, pode ser que sejam minoria, pode ser que a maioria das mulheres sejam extrovertidas, pode ser, sim. Mas não quer dizer que não existam mulheres introvertidas, não quer dizer que não existam mulheres que também querem um namorado, que também querem, sabe, algo mais sério. Existem, cara, existem. Eu mesmo conheço algumas que são assim, sabe? É óbvio que também não vou aqui me arriscar e colocar a mão no fogo por elas e falar, não, todas elas prestam, todas elas, sei lá, são virgens, todas elas são santas, elas nunca fizeram porra nenhuma, são moças, assim, de família, não. Não, não sei. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Mas o fato é, existe mulher pra caralho no mundo e com certeza existem, não vou dizer que mulheres que são, tipo, perfeitas pra você. Não existe isso. Em primeiro lugar, não existe isso de alguém que é perfeito pra você. Que, tipo, que tudo vai combinar, tudo se encaixa, tudo. Não existe. Por exemplo, a minha mina, quando eu conheci ela, inclusive tá documentado no meu próprio podcast, no podcast, sei lá, de um ano atrás que eu gravei, eu próprio falei, cara, ela se encaixa muito bem comigo. E ela, se, de fato, ela se encaixa muito bem comigo. A gente concorda sobre uma caralhada de coisas, a gente tem muita de personalidade assim em comum e de pontos de vista em comum. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha as nossas diferenças e desavenças. Ontem mesmo a gente discutiu sobre um assunto, porque ela acha que eu não falo, sobre assuntos de natureza mais filosófica, digamos assim, com ela, e a gente discutiu um pouco sobre isso. A gente tem as nossas discussões, a gente tem as nossas diferenças, a gente tem, sabe, as nossas distâncias, mas isso não torna impossível o relacionamento com ela. Tanto é que, pra ser bem sincero, eu tô feliz pra caralho com ela. Tipo, por mim, eu vou continuar com ela, vou continuar 2020 com ela. E continuo até a de, sei lá, a de infinito. A não ser que, sei lá, aconteça uma grande merda. Do tipo, eu descobri que ela me traiu, ou não sei, alguma coisa assim foda. Eu não pretendo, assim, terminar com ela. Sabe, o que eu quero dizer é que, cara, por mais que você tenha conhecido uma mina que aparentemente ela combina bastante com você, combina pra caralho com você, isso não quer dizer que não existe nenhuma outra pessoa, absolutamente nenhuma outra pessoa. Não, não vou dizer que vai ser igual a Thaís aí. Óbvio que igual a Thaís, só a Thaís. Não existe. Não existe nenhuma mina igual a Thaís. Mas existem outras minas parecidas com a Thaís, ou até minas que às vezes você nem imagina que se encaixam com você. Por exemplo, minha namorada, ela tem um monte de coisas nela que eu não... Quando eu pensava assim, em qual seria a namorada ideal pra mim, em qual seria a pessoa ideal pra mim, e meio que imaginava a pessoa, a mulher ideal pra mim, tipo, essas coisas não entravam na pessoa. E de repente a minha namorada tem essas coisas, e eu falo, e hoje em dia que eu vivo com ela, eu não moro com ela, mas enfim, que eu convivi com ela e que eu sei como é essa personalidade dela, eu falo, cara, pô, que bom que ela assim, eu não... Queria, não porque eu não queria, mas porque simplesmente eu não imaginava que alguém assim daria certo comigo, mas deu. Então que bom, que ótimo, que maravilha, sabe? Enfim, cara, o que eu quero dizer, segunda coisa, não fique só nesse negócio de, ai, a Thaís. Cara, a melhor coisa que eu falo pra ti esquece isso. Porque já tá meio que mais do que claro que, sabe, não vai rolar outra vez. Não... Também outra coisa, não fique nutrindo esperanças, sabe, de um dia, quem sabe, voltar. Eu não sei, você não falou no e-mail que, tipo, tá nutrindo esperança, que ainda nutre esperança, você não deixou isso explícito. Mas eu imagino que vez ou outra se passa na tua cabeça aquele, tipo, porra, mas será que não tem mais nenhuma chance? Será que ela não pode, sei lá, um belo dia chegar, bater na porta de casa e falar, oi, eu quero voltar com você? Cara, não vai acontecer, não vai acontecer, desculpa, mas não vai acontecer. Então, cara, não fale mais com ela, porque quanto mais você continuar falando com ela e, eu sei, cara, interagindo com ela, por mais que isso possa ser merda, sabe, porque às vezes você até acha a pessoa legal, gostaria de ter um contato e tal, mas o ideal é assim, se você ainda tiver algum tipo de ligação com ela, corta essa ligação, corta de vez. Exclui ela de tudo, se necessário bloqueia, passa um ano assim e é isso, sabe? Então, outra coisa também. E sobre o seu medo, também que você disse que você tem medo de emprego, de tomar um rumo na vida e tal, eu diria que isso é até normal, principalmente para quem ainda está no processo de autodesenvolvimento, eu acho que isso é natural. Eu assumo, cara, eu tenho um pouco de medo de entrar em um outro emprego. Eu já trabalhei em 3 empregos formais aí, mas assim, eu tenho um pouco de, não de medo, sabe, de entrar em outro emprego, e por isso também que eu estou demorando a já outro emprego. Não é exatamente medo, mas no meu último trabalho aconteceram algumas coisas que me fizeram criar um certo receio do ser humano, sabe, um certo sentimento de querer manter um afastamento da maioria das pessoas. E é óbvio que num emprego eu teria que lidar com pessoas todos os dias. Então, eu tenho um pouco assim de receio de arranjar um emprego, de voltar a lidar com pessoas desconhecidas, pessoas que eu sei que não estão nem aí pra mim, que eu também não tô nem aí pra elas. Eu sei, é difícil, é complicado. Mas, cara, terceiro lugar. É natural que você tenha medo de tomar um rumo na tua vida, mas, cara, ou uma hora ou outra você vai ter que tomar esse rumo, ou você vai virar, sei lá, 40 anos e morando com os pais, sustentado e, cara, eu acho que eu nem preciso falar que um sujeito assim, que tem, sei lá, 40 anos, mora com os pais, não faz nada da vida, eu acho que eu nem preciso falar que uma autoestima do sujeito que é assim é zero, né? Zero não, é tipo menos 50, né? Não preciso nem falar. Então, cara, mas assim, o que eu digo pra você é não tenha pressa. Não tenha pressa, mas também não esteja ciente de que uma hora ou outra você vai ter que tomar rumo na tua vida. Não precisa ser agora. Agora você pode tirar um tempo pra pensar no que você quer, pra pensar em quem é você e no que você gosta de fazer e tal. Você pode, de repente, caso seus pais sejam bons pais, mas você falou que seu pai é uma merda, enfim. Mas caso você tenha um tempo aí, seus pais não ficam te enchendo o saco, tira um tempo. Descobre aí o que tu gosta e o que tu quer. E aí... Ah, não. Eu achei que tinha algum bagulho na porta. Enfim. E aí, depois de você tirar esse tempo, aí você... Sei lá, e você talvez corre atrás de emprego, ou talvez pense em fazer uma faculdade, ou talvez, não sei... Começa a fazer um esporte e tenta virar atleta. Não sei, cara, até... Ou, sei lá, tenta virar faixa preta de karatê, e aí depois quer virar professor de karatê, não sei, tem uma cacetada de possibilidades. Então, terceiro lugar, não se sinta, assim, sei lá, culpado por você ainda não ter tomado um rumo na tua vida, não tenha pressa também para tomar um rumo na tua vida, mas não se esqueça de que hora ou outra você vai ter que tomar um rumo na tua vida. A não ser que você, sei lá, você esteja confortável com a ideia de chegar aos seus 40, 50 anos e simplesmente não ter feito porra nenhuma por ti e para ti, vamos colocar assim. Enfim, e sobre o lance de você ainda querer uma namorada e querer alguém para compartilhar a vida, porém ter um certo traumatizado com isso, cara... A maioria dos homens, para ser bem honesto, a maioria dos homens querem, ou pelo menos idealizam, ter e ou estar com uma mulher. Mas, cara, difícil... Desculpa mais uma vez falar aqui, mas dificilmente tu vais encontrar, sei lá, a mina que vai ficar contigo pelo resto da tua vida. Isso se encontrar, porque pode ser que isso nem aconteça. Mas, enfim, com 19 anos, cara, tu não vais encontrar a mina que, sabe, que vai ficar com você por muito tempo. Com 19 anos, tu não vais encontrar, eu sinto muito dizer. Por quê? Porque com 19 anos, tu vai pegar a mina menininha, e mina menininha é um saco, não sabe o que quer, ou tá envolta em putaria, sei lá, com 15 anos já deu até o cu pro vizinho. E você também, você mesmo, você próprio falou que tá perdido, sabe? Que ainda não sabe o que fazer direito da tua vida. Então, cara, não fique pensando. Eu sei que é difícil. Você, sei lá, nunca teve algo mais íntimo. Eu também, quando eu tinha meus 19, meus 20, meus 21 anos, eu pensava pra caralho. Eu chorava, às vezes, porque eu nunca tinha nem beijado ninguém. Meu primeiro beijo foi, tipo, com 21 anos. Foi pior ainda do que tu, porque pelo menos tu, como você disse, você já ficou com a mina. Eu, com 21 anos de vida, nunca nem tinha beijado ninguém. Então, eu sei, é uma merda, sabe? É uma merda. Mas, cara, tenta botar na tua cabeça que, tipo, tu não vais achar o amor da tua vida aos 19. Tu não vais, não adianta. Pode até ser que um dia você conheça uma mina legal, mas não vai ser agora. Não vai ser agora, sinto muito te dizer. Então, cara, se sim, tudo bem você se sentir carente. Tudo bem, todo mundo se sente carente uma hora ou outra. Tudo bem você se sentir carente. Mas não coloque a tua carência no centro da tua vida. Sabe? Eu vou dar um conselho aqui bem MGTOW, sabe? Foque na tua vida. Por hora, foque na tua vida. Por hora, foque em você tentar fazer algo por você mesmo. E não, sabe, exatamente algo do tipo autodesenvolvimento, de tipo, fazer calistenia, tomar banho gelado no FEP. Não, cara. Não exatamente. Mas assim, cara, tira um tempo pra ti. Tu tá meio em frangalhos, aos cascos, sabe? Junta os teus cascos, junta os teus frangalhos, te reconstitui. Te retoma, sabe? Se recomponha, isso que eu quero dizer, se recomponha e depois você começa a pensar, sabe? Tipo, no que eu vou fazer agora. Talvez faz até o que eu tava falando aqui no começo do podcast, tipo, de criar um método pra tua vida. Tipo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer isso. Quais são os caminhos pra fazer isso? São esse. Qual caminho eu vou seguir? Esse caminho tem isso daqui, esse caminho, esse daqui, esse daqui. Então eu vou seguir esse caminho. E o que eu preciso fazer para seguir esse caminho? Eu preciso de X, Y, Z. E depois, com X, Y, Z, o que eu faço? Eu sigo por esse caminho, depois esse caminho, blá, blá, blá, blá, blá, até chegar nesse daqui, que é o meu objetivo final. Se necessário, faça isso, cara, sabe? Planeje a tua vida. Não necessariamente agora, porque agora talvez não seja o meu melhor momento, mas assim, enquanto tu ainda tá nos teus 20, sabe? No teu 20, 21, 22, até no máximo, eu diria, planeja a tua vida, sabe? Pensa no que tu quer, descobre o que tu quer, descobre o que tu gosta, e depois você começa, sabe? A se preocupar, de fato, com emprego, com dinheiro, com mulher, porque são preocupações que não tá ainda na hora de tu te preocupar 100% com isso. Não que você não deve trabalhar, sabe? Você deve ficar acomodado o dia inteiro jogando Battlefield batendo punheta. Não é isso que eu quero dizer, cara. Mas é só, tipo... O processo de mudança é lento pra caralho. É dolorido pra caralho. Vai demorar pra caralho. Então, o que eu quero dizer é... Começa aos pouquinhos agora. Só pré-começa. Pré-começa agora. Daqui a, sei lá, um ano... meses até, aí você começa de fato, aí você, sei lá, você adere ao NOFEP, aí você, sei lá, procura emprego ou começa uma faculdade, aí você, sei lá, começa em uma psicóloga, enfim, planeja, tira um tempo, descobre o que tu queres, planeja, e aí com o passar do tempo vai ajeitando uns pouquinhos. Outra coisa também que é os jovens e todo mundo no geral falha muito, todo mundo quer resolver tudo aqui e agora, sabe, tudo aqui e agora. E não é assim, cara, não é assim que funciona. Você resolver as coisas, a tua vida individual, leva um tempo, sabe? Primeiro você tem que trabalhar numa área, por exemplo, primeiro eu vou trabalhar na área financeira, depois eu vou trabalhar na área amorosa, depois eu vou trabalhar na área sexual, depois eu vou trabalhar na área de carreira profissional, depois eu vou trabalhar na área familiar, depois eu vou trabalhar na área de bens materiais, e por aí vai, sabe? Não tenta, sabe, consertar tudo de uma vez. Tentar fazer tudo ao mesmo tempo é receita certa para não fazer nada. Então, outra coisa, sabe, conserta uns pouquinhos, vai ajeitando uns pouquinhos, começa, sei lá, com o NOFEP, daí daqui a pouco começa com o que eu vou fazer da minha vida, aí daqui a pouco começa com, eu tô jogando muito, vou diminuir o tempo que eu passo jogando, e vai mudando aos poucos, é assim que se vai, sabe? Roma não se construiu do dia pra noite, Roma se construiu depois de, sei lá, anos, sabe? 500 anos pra construir Roma. É óbvio que você não vai levar 500 anos, daqui a 500 anos você tá morto, eu, você e todo mundo que a gente conhece tá morto. Mas enfim, é isso aí, cara. No mais, eu diria para tu voltares a ler, se é algo que te fazia bem, se é algo que te fazia, sabe, pensar ou te fazer bem, ou não sei, te fazer tomar um rumo na tua vida, de repente volte também a ler, pode ser interessante para você. E como eu disse, não tenha pressa, mas tenha consciência de que uma hora ou outra você vai ter que sair da tua zona de conforto. Não adianta, cara, a vida lá fora é enfrentamento. Eu com 26 anos, eu tô tendo que enfrentar. E eu falho pra caralho, todo dia é tentar e falhar até uma hora dar certo. E mesmo quando dá certo ainda pode dar errado. A vida é um lixo, cara, é uma bosta isso daqui. Mas é isso, cara, não tem o que fazer. Ou você aceita que é assim ou você se mata. É o que eu já vim falando há sei lá quantos podcasts. Enfim, no mais é isso aí. Espero que te ajude de alguma forma. O que eu falei, boa sorte na tua vida, e como eu disse, não volte a falar com essa Thaís, esquece essa coisa, segue tua vida, cada um pra um lado, e é isso, ponto, acabou. Bom, é isso, eu sinceramente não tenho mais nada pra falar, já passou de uma hora, caralho, gravei pra porra. Que horas são agora? São 6h35, cacete. Minha wife, inclusive, me mandou mensagem faz mais de uma hora. Depois eu respondo ela. Enfim, então é isso aí, eu desejo a todos vocês que estão ouvindo que 2020 seja do caralho, e desejo pra mim também. Eu pretendo em breve, não em breve, mas não sei, talvez lá pra meio, fim de 2020, quem sabe comprar um porquinho da Índia. Eu tenho vontade de ter um animal, porque é algo que eu acho que ocupa o tempo positivamente. Se eu pudesse eu teria um cachorro, mas eu acho que cachorro ocupa muito tempo. Eu não tenho assim tempo suficiente... E nem talvez a atenção suficiente, já que eu vou começar a faculdade, talvez investir mais no freelance. Não sei, eu queria ter um cachorro, mas acho que eu vou ter um porquinho da Índia, que é mais de boa. Não sei, vou ver aí, 2020 tô com um projeto aí de botar o shape, não sei como, mas ainda preciso fazer um método sobre. Jogar menos, começar a faculdade, seguir na faculdade, conseguir pagar a faculdade, seguir namoro. E algumas metas aí que vão aparecer conforme o tempo. Quem sabe até conseguir escrever o Do Amor, finalmente. Eu acho que ano que vem sai. Mas eu ainda vou precisar de um tempinho. Talvez eu tenha que ler A Origem das Espécies, do Charles Darwin. Talvez não, para me servir de referência. Enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um bom 2020 a todos. Espero que vocês consigam o que vocês almejam. Espero que vocês conheçam a pitanga da tua vida ou o macho da tua vida. O macho da tua vida. Então é isso, até a próxima. Agora só ano que vem, só vejo vocês ano que vem. Piadinha. Beijos, abraços e falou. Não sei, eu tô sentindo uma nostalgia agora que vai ser o último podcast do ano 2019. Foi um ano pacato, mas de alguns importantes passos, eu diria, pra minha vida pessoal. Enfim. Espero que para vocês também tenham sido um ano de importante espaço. Até mais, dia 10 eu confirmo se vai rolar ou não. Beijo.